Está começando o PodQuest com Rafael Kunen, Fernando Seco, Igor de Castilho e Giliar Lopes. PodQuest na área, galera! Estamos de volta com mais um episódio pra vocês! Aqui eu estou muito empolgado pra gravar esse programa essa semana. Eu, Giliar Lopes, produtor dos games da série FIFA aqui em Vancouver, no Canadá. Acabamos de fazer um hangout fantástico com os patronos de 15 dólares do PodQuest. Por isso que já estamos todos aqui no ritmo pra gravar esse episódio com o time completo, hein? Ó, que maneiro, olha que maravilha. Estamos recebendo aqui Fernando Seco, programador muito bem empregado lá na BioWare, em Montreal. Uhum. Tudo bem, Fernandinho? Você tá cuidando do pagamento, é isso? Tá pagando, é, realmente, eu não sei quanto você ganha, você nunca me contou. Mas eu imagino que seja aquela bolada mensal, ou no caso, quinzenal. Bolada na bola, tipo jogo de futebol. Bolada do saco. Trabalhou duas semanas aí. Como é que tá esse Mass Effect Andromeda, rapaz? Tá indo, rapá. Tá indo. A gente teve um build interno e pra gerar feedback. Então, 12 horas de jogo que a gente jogou. Aí peguei uma sexta-feira pra poder jogar. Depois a gente faz um survey, assim, de parte por parte, escrevendo o que você achou, o que você não gostou, sabe, dá feedback, assim. Eu escrevi bastante coisa, assim, porque eu queria dar o máximo feedback possível. Gameplay tá bem gostoso, assim, tá bem massa, assim, sabe? O level design tá bem foda. Então os levels, assim, bem incríveis, assim. Só coisa que a BioWare não tem costume de fazer direito, né? O gameplay é sempre um pouco difícil pra BioWare, né? Complicado, né? Mas eu acho que o nosso time de gameplay é bem foda, assim, sabe? O time é bem bom. Entendi. Porque eu faço parte dele, of course. É o melhor time do negócio. É claro, ué. Eu não faço meia boca, não. Pois é, minha pizza tem quatro queijos de verdade, tá ligado? Bem legal, assim. Aconteceu no Dragon Age também. Todos os departamentos podem dar feedback, assim, sabe? E é tudo anônimo, vai pra um grupo externo que faz análise e depois eles montam tópicos, assim, sabe? Sim. Problema geral, que todo mundo achou, e tal, tal, tal. Daí vai tudo isso pra leadership. E aí eles vão depois decidir o que precisa fazer, sabe? E faz, realmente toma-se decisões baseado nisso, que é o mais interessante, né? É porque, assim, é engraçado, né? Teve empresas que eu já trabalhei assim que feedback de jogador videogame, tipo, você nunca faz jogos, você não sabe o que você tá falando. Mas você já jogou, né? Então você pelo menos tem noção do que você tá falando. Então... Isso. E as pessoas que vão jogar, que vão comprar também, todas elas fizeram jogos na vida, né? Os jogadores de Mass Effect. Pois é, mas o feedback é bem bom em geral, assim, sabe? Você sabe como é que é. Você tá jogando um negócio, tá trabalhando todo dia, você joga e você assim, pá, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Sabe? Tem coisa assim que é engraçado. Eu lembro do Dragon Age, parecia que o mundo ia acabar, e o Mark Dar assim, né, fica tranquilo, você tá olhando demais com a lupa, assim, sabe? Dessa vez eu tentei ser mais broad, assim, sabe? Aí foi bem massa, assim, sabe? A gente fez isso em dezembro, que a gente chama de Christmas Build, o demo do Natal, e agora foi o Spring Build. Então tá, não tem nem 5 minutos de podcast, o Seco já tá botando inveja em todo mundo de ter jogado 12 horas de Mass Effect na sexta-feira. Quando a gente desligar, Seco, a gente conversa em off pra você me mandar um link pro build, tá? Eu nem quero, o jogo todo quebrado ainda. Não abre espanhol. Cara, é engraçado, cara, mas a política que a gente teve desse jogo foi... A Bayer tá tendo um negócio diferente, o Mass Effect adotou desde o primeiro dia a política de zero bug, não crashing, no assert, sabe? E assert, assim, é um negócio que é erro, mas não crash o jogo. O crash é coisa que impede o progresso. Então, assim, um crash é considerado como uma prioridade que você tem que resolver na hora, e um assert, quer dizer assim, por exemplo, você tá dividindo um valor pro zero, né? Aí você tem que fazer address no mesmo momento. Então, nosso jogo, assim, o feedback até de execs, assim, é o jogo, em todos os levels da produção, foi o jogo mais estável que eles já viram em muitos anos. Maneiro. Assim, desde o começo até agora, assim, a gente tem... o jogo é super estável, assim, sério. É raro ver o jogo quebrando, sabe? Chupa essa aí, Gilhão. Mas chupa essa o caralho, toma teu cu, rapaz, porque aqui a gente já funciona assim desde sempre. Se você faz um jogo em um ano... A frase seco foi, o melhor de todos os tempos, não o melhor de todos os tempos. Tá, mas tá falando FIFA. Da BioWare. tá falando da BioWare, como todo. Exatamente. Melhor da BioWare é mais ou menos pra EA Sports, entendeu? Bora, Seco, vamos brigar. Não, eu não posso brigar com a EA Sports, velho. Tipo, não, porque ela paga o seu salário, pô. Então, vamos continuar aqui, eu vou virar o apresentador no momento. Que merda. Por isso que o Gilead é produtor, velho. Ele tem que tentar convencer todo mundo que ele fala certo. Cara. É, claro, não pô. Tem jeito, é. Não, mas falando sério, essa forma de trabalhar, o Rafa até fez a brincadeira, mas na FIFA, cara, é um ano de desenvolvimento, é tudo muito curto. Se a gente não operar dessa forma o tempo todo, fodeu. Então é até uma coisa que as pessoas às vezes reclamam, ah, mas eu tenho que ficar... Às vezes tem um crash, um assert, vamos dizer, que é um negócio que não mata o jogo. Eu tenho mesmo que resolver isso agora, sabendo que daqui 2 semanas vai entrar essa outra feature que vai resolver aquilo? Não, tem que resolver sim, porque é uma política de estabilidade que quando eu entrei na empresa não era tão forte, e hoje em dia é simplesmente primordial. Então é muito parecido com o que você falou aí. E no nosso caso, por ser um ciclo tão curto de desenvolvimento, se você for empurrando com a barriga, crashes e asserts e problemas desse tipo, você tá fudido, cara. Você não finaliza nunca, porque é tudo muito rápido. Assim, quando a gente espirrou, já tá na pós-produção do próximo jogo. Então, sabe? Eu vou contar um segredo aqui, assim, ó. Quem implantou esse negócio foi o ex-diretor técnico de Gilead que trabalhou no FIFA. Sim, ele mesmo, né? Então, meu querido. É tecnologia roubada, assim, sabe? Que não tá mais no FIFA, agora tá na Bayer. Tá, é, exatamente. É. Algumas pessoas sobem na vida, outras nem tanto, né, Igor? Desculpa, eu não consigo resistir. Mas então, isso que eu nem apresentei todo mundo ainda, né? É só o Seco. Mas está com a gente também. Vai tomar no cu, vai. Antes de mais nada, vai. Tá bom, Seco. Mas, Rafa Cunha, você também já tá aí. Nosso querido game designer desempregado lá em Toronto. Tudo bem, cara? Beleza, cara. Essa vida de desempregado é difícil. É, então, a gente vai explicar isso já já. E Igor de Castilho também, artista de games, desempregado lá em Montreal. Que moda é essa, né? Que é isso? Que moda é essa? Que frescuragem é essa? Metade do podcast tá desempregado, cara. Perdemos toda a credibilidade. Já. E agora, pai? Ah, mas é podcast dos ex-desenvolvedores de jogos da indústria internacional. Você conversa com ex-desenvolvedores de games da indústria nacional. É tipo aquela motoeira de comentarista, assim, ah, ele jogou 60 anos atrás, assim, ele vai fazer uns comentários. Artilheiro do 15 de Piracicaba, temporada 65-66. Igual ontem, cara, não, você me lembrou uma muito boa. Tava vendo o UFC com o Rafa, né, uma das primeiras lutas. Aí um dos lutadores, o cara que anuncia, né, falou, campeão de Muay Thai nacional do Paraguai. Aí eu pensei, pô, campeão de Muay Thai do Paraguai. O que isso significa no cenário internacional? E aí o campeão paraguaiense de Muay Thai perdeu de nocaute no primeiro round. Então vamos lá fazer o episódio 62 aqui, explicar um pouco dessas brincadeiras internas que nós fizemos no começo e também falar sobre muitos assuntos que os nossos ouvintes mandaram pra gente essa semana e semanas anteriores aqui no podcast 162. 5. Começa agora. Mas antes de começar, propriamente dito, vou fazer aqui o meu jabazinho que eu preciso fazer, porque nós precisamos da ajuda de vocês para fazer mais e melhor do conteúdo que a gente traz aqui no podcast toda semana, tanto no nosso site podcast.com.br, quanto no youtube.com/podcastbr. E você ajuda a gente a fazer isso no Patreon, no patreon.com/podcast. Você entra lá e vê todas as nossas recompensas, entra pro clubinho dos patronos do podcast com $1, você já ajuda muito. Mas a partir de $3, aí sim você participa de uma comunidade fantástica no Google Plus. A gente conversa de tudo um pouco. As perguntas que vão ser respondidas no episódio de hoje vieram dos nossos patronos lá na comunidade do podcast no Google Plus, que você participa contribuindo com no mínimo $3 lá no patreon.com/podcast. E quem contribui com $15 participa do Hangout mensal. Hoje acabamos de fazer aqui, 10 minutinhos atrás, terminou o Hangout do podcast de julho, onde nós conversamos com os nossos patronos VIP de $15. Foi bem maneiro, conversa bem técnica sobre detalhes de dentro das empresas e como as coisas funcionam, as histórias, né, da nossa carreira mesmo, assim, foi um hangout bem desse lado esse mês, mas outros meses também já teve outros assuntos completamente diferentes, nada a ver, a gente sempre vai pra onde os patronos quiserem levar a gente no hangout, então foi mais um muito maneiro que a gente fez hoje, e você quer participar disso é lá no patreon.com/podcast que você ajuda a gente a fazer mais disso, valeu? Nesse hangout rolou até geopolítica da Irlanda, cara. Olha só, é? Discutimos Brexit e falamos de várias coisas. Não, os nossos patrões são fantásticos, né? Tem cada um em um lugar do mundo, muitos deles no Brasil, muitos deles fora do Brasil, trocando experiências. Então, tem um cara na Irlanda, tem outro em Londres, tem um na Dinamarca, espalhados por aí, a gente conversa bastante e dá até outras perspectivas maneiras sobre tentar ganhar a vida com jogos ou não. Nem todos eles trabalham com games ou querem trabalhar, mas são simplesmente fãs dessa área e tal. E é muito maneiro sempre conversar com a galera do Hangout. E hoje não foi diferente, foi bem legal. We'll be right back. Vamos então começar o podcast aqui. Vou chamar Igor de Castilho pra explicar pra gente que história é essa, Igor de Castilho, de você estar desempregado, rapaz. Você, então, é ex-artista lá na Game Loft em Montreal? Como é que é essa história? Pois é, pessoal. Na verdade, isso já tá rolando faz um mês e pouquinho. Eu tava esperando agora pra contar pra vocês, porque finalmente tá tudo certo, tá garantido. Terminei as coisas que eu tinha que fazer. Sexta-feira foi a minha última sexta-feira na Game Loft. E segunda-feira agora, dia 1º, eu começo na Bethesda. Na Bethesda, cara. Da barra Join ali no grupo deles, que esse estúdio que acabou de chegar, né? Que ele acabou de montar pra cá. Eu vou trabalhar com o Thiago, né? Que a gente conversou com ele. O Thiago Deserto e tal. A gente vai, vou lá, engrossar o caldo da Bethesda aqui em Montreal. É em Montreal mesmo, né? Você não tá mudando de cidade, porque a Bethesda tem um estúdio em expansão aí na cidade de Montreal mesmo, né? Isso. Inclusive é mais perto de casa. Então até isso foi um pouco melhor pra mim. Olha, rapaz. Vai a pé pro trabalho? Vou de bicicleta agora. Maneiro. Ah, Igor. Além disso, vai fazer, né? Exercício físico no caminho do trabalho. Mas então, cara, fantástica essa notícia. O Igor saindo da Game Loft, indo para a Bethesda lá em Montreal. Vamos ter agora um insight de quem tá lá por dentro de Elder Scrolls, de Fallout, de tudo mais. Claro que o Igor não vai poder contar pra gente por enquanto qual é o projeto no qual ele vai participar, né, Igor? Ou pode? Não, eu não posso ainda comentar nada. Até porque eu não tenho detalhes mesmo ainda. Então, tipo... Sério? Você vai começar amanhã e não sabe que projeto? Eu sei o que eu vou fazer. É live, mas... Igor, você vai enganar caralho, Igor. Você não sabe qual é o projeto que você vai fazer, porra. É, não sei. Amanhã eu vou ter mais detalhes. Tá bom, então. A gente, inclusive, vai prometer aqui que, passado algumas semanas, vamos fazer um episódio sobre essa experiência, tanto de, né, recrutamento, contratação, entrevistas que o Igor passou pra ir para a Bethesda em Montreal. Também sobre as primeiras semanas e tal, o que, que vai, ele vai encontrar de diferente, né, da empresa que ele vai poder contar pra nós aqui. E ele não vai ser o único a nos dar esse insight fantástico e toda essa... contar essa experiência de você mudar de emprego, fazer entrevista, etc. Porque o nosso Rafael Kunen também está oficialmente hoje desempregado, né, Rafael? Eu tô desempregado há uma semana e pouco já. Saí da Game Loft, eu tô também num processo já faz mais de um mês. Uhum. E fui contratado, né? Agora tá tudo certo, então já posso falar também. Legal. Só ajeitando a mudança e eu tô indo pra EA Sports, vou trabalhar aí contigo. Olha, rapaz, já vindo pra Vancouver. Mas é um invejosinho, né, cara? Que isso? Subir na vida, tem que fazer uma coisa copiar. É um invejosinho. Sacanagem, Igor. Não, quando o Igor saiu, cara, eu me demiti no mesmo dia. Cara, não pode ver a estrela do outro brilhar aqui, ó. Impressionante. O Rafa abriu a inbox e procurou lá. Onde é que eu vou que eu posso trollar o Igor? Então o Rafa vai ser meu vizinho, rapaz. Vai ser meu colega de trabalho aqui na EA Sports em Vancouver, no time do FIFA, ainda por cima. Um projeto não anunciado ainda da equipe FIFA, que o Rafa vem pra cá. Ô, Rafa, eu sei que é um momento fantástico pra você, mas é muito foda pra EA também trazer um game design do seu gabarito, viu? Não tô falando pra puxar seu saco, não, mas eu fiz muito gosto, né, que você viesse. Fiz propaganda de você aqui dentro, no máximo que eu pude, né? Se bem que eu acho que essa vaga aí era pra você mesmo, não tinha jeito, é a sua cara. E aí, que dia que você começa? Como é que tá a sua vida aí, né, nos momentos que antecedem você vir pra Vancouver? Eu começo oficialmente dia 15, daqui duas semanas. Tô preparando a mudança. Acho que a gente vai falar mais detalhes num episódio disso, mas a EA ajuda com tudo, né? Então tá bem stress-free, assim, essa parte. Maneiro. E daí tô só me preparando pra mudança. É, infelizmente, não vai ser agora que a minha noiva vai comigo. Ela tá fazendo mestrado aqui. Então daí a gente tá lidando com isso também, né? De se separar por um tempo. Mas tô empolgado pra começar um trabalho novo, desafios novos, empresa totalmente diferente. Acho que o nível é outro agora, assim, no sentido de do que vai ser esperado de mim e do que eu vou esperar de mim mesmo, assim, né? Então, entendi. É um desafio totalmente novo, totalmente de uma magnitude diferente pra mim, que eu tô empolgado pra começar, cara. Imagino, cara. Pra gente aqui vai ser um prazer receber você, com certeza. E vamos falar muito mais sobre tudo isso. Promessa fica aqui quando vocês já tiverem, tanto você, Rafa, quanto o Igor, algumas semanas, uma ou duas semanas, pelo menos, pra vocês conhecerem serem, né, o novo ambiente aí de trabalho, e a gente faz um episódio contando essa saga de você ter a coragem de você sair de uma situação relativamente confortável, etc, um emprego que você, né, não necessariamente estava insatisfeito. A gente vai até perguntar isso pra vocês, né, foi por insatisfação ou não, né, e o que que levou, qual foi a motivação de procurar, ou se vocês foram procurados pra ir pra esse novo emprego, e também processo de seleção e tudo, e as primeiras semanas aí, as primeiras impressões da nova empresa. Então, fiquem ligados aí no podcast para ouvir. Tudo isso e muito mais, a história fantástica que o Igor e o Rafael vão contar pra gente num episódio no futuro. Mas por enquanto, a gente só tem a dar parabéns pra vocês, desejar muito boa sorte no novo capítulo. E quem ganha muito com isso são os ouvintes do podcast, que agora vão ter insights de ainda mais empresas e processos diferentes no desenvolvimento de games aqui, graças a vocês. Então, valeu mesmo. Eu tenho um disclaimer. Se o FIFA ganhar o Game of the Year desse ano, eu acho que tem uma certa suspensão aí. Não é porque o jogo é bom, não, né, Sérgio? Vamos lá começar a falar sobre os assuntos dessa semana do podcast. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Meus parabéns, cara, que trabalho fantástico que o nosso querido editor André Zabuzeta fez semana passada no episódio sobre personagens memoráveis. Cara, ele fez de tudo, arrumou bonitinho todas as trilhas, a gente se enrolou pra caramba, falou um por cima do outro. No resultado final não aparece nada disso. André foi fantástico, ainda colocou lá inserts, né, aqueles pedacinhos de falas dos personagens pra cada um dos personagens que a gente escolheu. E eu realmente, cara, é um privilégio ter o André Zabuzeta como editor do podcast aqui. Queria falar isso pra todo mundo, deixar gravado. Zabuzeta, não corte essa parte, deixa entrar aí, porque, cara, se vocês que querem um cara que faz um trabalho com amor mesmo, com qualidade de podcast de games e outros, cara, entra em contato aí com o André Zabuzeta. Tem o link pra ele aí em todo post do podcast, a gente coloca lá a edição Zabuzeta, porque o cara realmente, cara, ele é metade do sucesso da qualidade do nosso podcast aqui, é o trabalho dele na edição, então a gente tá super feliz com isso. Muito carinho mesmo aquele que eu... É, né, cara, ele manda muito bem. Então, Fernando, você falou que tem uma parada engraçada pra contar. Então, vamos lá. É, duas. Então vai lá, o palco é seu, Fernando. Vai, manda. O palco é meu? Então, a outra foi muito legal, né? A gente se encontrou, eu e o Igor, tá? A gente tava lá à noite, e aí um amigo nosso que tem que encontrar há 5 anos, assim, né? O bicho se recusava a comprar um celular, sabe? Era impossível falar com o cara. Aí, um tempo depois, ele começou a mandar mensagem no celular. Assim, pô, será que ele arrumou o celular velho dele? A gente chegou no lugar ontem lá, ele tava com um iPhone novinho, assim, shiny, sabe? Com 3G. Aham. Com Pokémon. Aí, minha reação é: você comprou um celular só pra Pokémon? Não, eu também precisava de um celular. Ah, sim. Como mudou o discurso? Cara, ele, tipo, andou, sei lá, 60 km em uma semana, assim, a pé, assim, sabe? Cada Pokémon tá level 27, assim. E, tipo, hã? Ele é praticamente a galinha chocadeira de Pokémon. Aí eu descobri que ele fez uma gangue no trabalho dele, e a gangue sai todo dia depois do trabalho, das 6 às 8, pra catar Pokémon. Cara, né? uma gangue de sequestro de Pokémon selvagem. Não, é, só pode isso, cara. O Peta vai pegar esses caras, velho. Que merda, assim. Coisas que acontecem em Montreal, cara. Gangue de Pokémon, isso é real. Ó, cara, tem uma praça ali que parece um monte de, sei lá, fumador de crack, assim. Você vai lá, todo mundo deitado, assim, suando, segurando o DS na mão, assim, babando. Daí, de repente, pega o celular, faz alguma coisa, volta, começa a jogar DS de novo. Cara de que não tá dormindo direito faz umas semanas, né? Mas é Cracolândia do Pokémon, velho. Nossa Senhora. Bizarro, cara. É, tipo, então... Aí, essa semana, eu tive uma barganha muito boa, eu comprei um Xbox One nessa barganha. Aí foi muito legal, assim. Você trocou o quê? Por 3 figurinhas do Chapolin Colorado? Ah, eu falei, tipo, me dá esse videogame que você não usa. Se não, eu te dou um tiro. Aí a pessoa, tá, tudo bem, toma aqui. Você tá ligado que no lançamento do PS4 teve aqui na América do Norte um fato muito engraçado em Chicago, que um cara foi na Craigslist, postou assim, ah, tô vendendo um PS4, e tava out of stock. Digo, caralho, beleza, vou comprar. Aí, de repente, dois caras chegaram baleados, assim, no hospital. Aí, sabe, de um, ah, eu fui lá comprar um videogame, e o cara falou assim, me dá o dinheiro e me deu um tiro. Daí outro cara falou, não, eu fui lá vender um videogame, o cara falou, me dá o videogame e me deu um tiro. Na verdade, nenhum deles tinha dinheiro nem videogame, e um foi lá pra roubar o outro, sabe? Caralho! Aí um puxou uma arma e o outro puxou a arma e se tiraram, assim, sabe? Um não tinha dinheiro, o outro não tinha videogame. Não. Isso é alma gêmea. É, cara, ó, grandes mentes pensam igual. Pois é. Aí, cara, foi interessante, sim. Eu pluguei o Xbox One, né? O cara, acho que fazia um ano ou dois que ele não jogava. Talvez ele botou uma vez o negócio. Aí eu botei ele assim, você gostaria de atualizar? Ah, sim. Tipo, mostrou um número meio grande, assim, de horas pra atualizar. Eu fiquei olhando assim, tem tipo 10 GB de atualização. Um número meio grande de horas. Aí foi, né? acabou de instalar e voltei lá, tipo, ah, reiniciou, ah, tem mais um update. Ok, e tem mais um update. Tipo, ficou um dia inteiro só dando update. Então, beleza, né? Depois dos 100 GB de update, tá pronto. Aí, pra matar a curiosidade, eu queria ver o Halo Guardians e o novo Forza. Daí eu botei, né, o Halo. Daí, assim, eu tava olhando, ah, 20 GB de instalação. Daí eu botei um negócio, pareceu um diálogo, assim. Esse jogo precisa de atualização, é 41 GB. Eu, tipo, no mínimo dobro do que o jogo tá instalado. Tipo, é um outro jogo, é isso? Aí foi, né? Depois dos 40 GB instalando, fica a noite inteira instalando. Cara, esse boot é assim, é um cinemático tudo foda, assim, um milhão de coisas, parece G.I. Joe, assim, sabe? Um monte de coisa acontecendo, blá blá blá, o mundo caindo, explosão, o cara vai pro meio do carro, assim, mata o cara. Aí começa o jogo, é tipo, what the fuck? O bichinho vai, olá, me atire! Olá, me atire! Caralho. Aí, cara, o jogo é bizarrinho, assim, sabe? Até falei pro Igor que a abertura do jogo não ajuda o jogo, sabe? Não faz jus. É muito over the top, assim, sabe? E o jogo é muito lento, assim, sabe? No começo. Quando eu joguei um pouco, assim, a minha sensação é... A música é legal, o jogo é bonito, assim, sabe? Bem bonito. Mas é um gameplay, assim, estranho, sabe? É muito estranho o gameplay. Aí você tá jogando com AI é tipo teammates, eles se revivem e tal, e tal, e tal. Não sei, eu preciso jogar mais, mas assim, talvez não é a minha geração, assim, sabe? Espera até tu chegar no chefe. Não, mas esse tem chefe, esse tem boss fight. Esse é o problema. Ah, então é um ponto fora da curva, é o spin-off. É, não, mas é que esse Destiny tem uma inspiração, assim, de algumas coisas muito equivalentes, assim. Ah, interessante, boss fights, tal. Inclusive, esses Halos mais novos não são feitos pela Band, que a Band agora tá fazendo Destiny. São feitos pela 343, né? Conta mais pra gente, Seco. Antes você do que eu, né? Pra jogar o Halo e contar pra gente como é que tá o jogo. É, alguém tem que testar água, né? E descobrir que é ácido, na verdade. Assim, isso, né? Então. Então, quando for essas piscinas de lava, assim, fumegante, eu deixo pra você. É, mas uma coisa que eu achei interessantíssima, assim, no começo do jogo tem um monte de menu pra customizar o personagem e tal. Bem legal, sabe? O único problema é que tá tudo logged e você tem que ou fazer microtransação ou tem que Sério? Fazer um lock dentro do jogo. Tipo, eles fizeram isso? Cara, 400 elmos você dá um lock, assim, aí você consegue pela campanha. Ou você pode comprar MTX, tipo Mass Effect antigo, assim, rolar boost, assim, sabe? Pra ganhar item aleatório. Nossa, ele me deu um monte de item aleatório, tudo pra multiplayer, assim. Tá bom, beleza. Tem um drive muito forte pra multiplayer nos jogos do Halo. Obviamente, né? Um dos multiplayers mais populares do mundo aí. E Rafa ainda tem um Xbox One e ainda é a sua plataforma principal? É. Plataforma com menos luz. Menos luz do controle? Eu acho que eu gravitei pro Xbox, porque como ele tá integrado com a minha TV, com a TV a cabo, eu uso bastante, aqui eu uso bastante, então tá tudo ali. Se é um sistema só, se eu quiser jogar, se eu na TV, Netflix, tudo, é tudo um sistema só, sabe? Então pra mim, facilitou. Eu prefiro o controle do Xbox também, em termos de não só da luz, mas em termos de ergonomia. Assim, eu prefiro o grip do controle do Xbox. Eu não, eu prefiro o DualShock 4. Dá um saudosismo, vai. Dá um saudosismo com o Xbox. Principalmente que agora eu tô empolgado que vai ser o novo Gears of War. Tipo, pega um controle na mão, daquela nostalgia do tipo. É, saudosismo e nostalgia de uma geração atrás, é isso mesmo? Pois é. Infelizmente, é só isso que eu posso dizer do Xbox, velho. Ô Igor, conta pra gente um pouco da sua semana aí, o que você fez, jogou, se não tiver nada pra falar também, tudo bem. Cara, a semana foi muito corrida, porque eu queria entregar tudo antes da minha saída, né? Você não teve férias, né? Você terminou na Gameloft sexta e já começa segunda. Não, porque é uma coisa que provavelmente a gente vai conversar melhor na próxima, no que a gente fizer só sobre isso, mas eu queria garantir que na minha saída não fosse o mais smooth possível, sabe? Sim. E eu faço uma coisa que é meio complicada, que eu faço tech art, e é difícil ter outros tech arts, assim, sabe? É uma vaga que é meio difícil de preencher, então eu não queria deixar o projeto defasado, assim, sabe? Então, claro. Eu negociei pra fazer esse mês e usei ele inteirinho pra poder entregar tudo que eu podia, o mais mastigado possível, pro pessoal finalizar o projeto mesmo. E eu vou passar isso, que foi o caso, eu consegui achar alguém dentro do estúdio que tinha interesse de aprender essa área e eu passei basicamente esse mês treinando esse cara, assim. Então, não consegui fazer jogar e tal. O que eu desisti de Pokémon GO, por enquanto, mas a gente já conversou sobre acho que a gente já conversou sobre isso, né? Tô esperando o update. Mas eu assisti Last Kingdom, é uma sériezinha no Netflix, bem bacana. É, não é fantástica, mas é bem divertido, assim, tipo, achei bacana. Você ficou na ressaca do Stranger Things, né? Aí teve que achar alguma coisa. Fiquei, cara. Fiquei mesmo, assim. Eu fiquei pensando, porra, eu queria assistir outra coisa tão legal, ou mais ou menos legal, pelo menos. Bem, Last Kingdom did the trick. Entendi. Cumpriu o papel. Esses. Eu tenho jogado bastante Inside, a galera que tá ligada no nosso YouTube sabe disso, inclusive foi sexta-feira, né? Tava, cara, tipo, 11h30 da noite aqui, queria jogar um pouquinho mais de Inside, aí resolvi, fazer um stream dessa porra, ver o que acontece. Aí deu lá uns 20 pessoas assistindo, isso era 3 e cacetada, 4 horas da manhã no Brasil, né? E tinha gente acordada vendo eu jogar Inside. É, acordada. Pois é. Eu provavelmente tava ninando essas pessoas. Mas foi legal, a gente bateu papo sobre várias outras coisas e sobre o jogo também. Vimos, vamos dizer, a segunda terça parte do jogo. Então eu tinha feito um terço num stream anterior semana passada, fiz o segundo terço nessa sessão e provavelmente a próxima que eu fizer já vou ou terminar ou ficar muito próximo de terminar o Inside. Cara, candidato a jogo do ano, sem dúvida nenhuma. Inside do pessoal que fez o Limbo e é difícil você explicar sem o cara jogar, mas uma experiência de um polimento fantástico, de saber exatamente como manipular o jogador pra ele pensar de uma forma e aí surpreender com alguma coisa de outra forma. Isso o jogo é mestre em fazer, o mood, né, a atmosfera do jogo, assim, é fantástico. O presentation dele, assim, cara, melhor que eu já vi do jogo desse tamanho, né, desse tipo de investimento, que é um jogo, entre aspas, independente. Cara, Inside me surpreendeu em muitos níveis, e isso que eu já vim com uma expectativa alta, porque o Limbo é um dos meus jogos preferidos da parte de arcade da geração passada, e eu, cara, curtindo demais, e olha que eu não sei tudo ainda, hein, eu nem terminei ainda pra poder falar, mas já tô achando fantástico demais, e eu sei que o Rafa terminou, né, o Inside, foi numa sentada só que você jogou, como é que foi? Ah, duas, eu terminei, joguei metade, daí parei, joguei depois de novo, o jogo é muito bom, cara, vai estar na minha lista de candidatos ao jogo do ano, o presentation dele é foda, né, cara, as animações, como o jogo responde tudo que tu faz, como ele usa os puzzles não são impossivelmente difíceis, e tipo, a informação tá toda ali, o foco do jogo não é te fazer quebrar a cabeça num puzzle, te se achar estúpido, mas mesmo assim, quando tu consegue achar a solução, tu se acha esperto, assim, mas o jogo não é um jogo de puzzle, né, ele é mais uma experiência pra tu fazer, pra tu participar e tentar entender aquela história, bem minimalista no sentido de como ele conta tudo, como tu tá tudo ali, mas é muito bem feito, cara. É, fantástico, cara. Uma coisa que ele faz muito bem, não tem uma linha de texto no jogo inteiro, né, e ainda assim ele é um dos jogos que mais faz um bom trabalho de te ensinar, entre aspas, como fazer as coisas. É, se você tá numa área lá no alto, que você tem que prestar atenção em algo que está lá embaixo, a câmera, ela muda, ela se move pra mostrar aquilo que você tem que olhar lá embaixo de uma forma sutil, mas que você, depois que acostuma com o jogo, você sabe, toda vez que ele fizer um jogo de câmera um pouco diferente do normal, é porque ele tá te mostrando algo que vai contribuir pra solução que você tá tentando resolver. E isso, quando você aprende e acostuma, ninguém precisou te falar isso, e é muito intuitivo. Uma sequência lá onde determinada coisa do cenário ia acontecer, e se você tivesse sem proteção, você morre. Ele te ensina isso como? Ele coloca uma caixa de madeira que você é obrigado a empurrar, e aí a caixa é destruída quando esse evento do cenário acontece. Aí você se liga, porra, se a caixa quebrou, é porque eu também vou morrer. E isso, sem escrever nada em lugar nenhum, e sem setinha, e sem, sabe, elemento de HUD, só com jogabilidade, te ensinar a jogabilidade, poucos jogos conseguem. E claro, poucos jogos são de uma simplicidade e tal, que permite você fazer isso de uma forma eficiente. Mas esse é um jogo que acerta em cheio essa nota, e pra mim é uma das coisas que, se você até nem precisando falar de história, ou de que mundo é aquele, o que tá acontecendo, que eu nem sei também, eu acho que terminar o jogo não vai ensinar o que é a história, porque tem várias teorias das pessoas que terminaram e estão debatendo isso aí, torta direito, né? Mas acho que até se você não pegar esse lado, né, se você tentar descontar isso, ainda como jogo, é uma das melhores experiências que eu já joguei, sem dúvida, e ainda mais nesse gênero, assim, de plataforma com puzzles, e o Inside eu quero muito terminar, tô empolgadíssimo, e tô jogando, engraçado, tô jogando no stream de primeira, eu não resolvi os puzzles ainda, então às vezes eu fico stuck um pouquinho, a galera no chat me ajuda, me dá uma dica, às vezes dá uma dica meio assim, pra não entregar muito, né, e aí já é o suficiente pra eu descobrir e tal, ou então a gente descobre junto, o pessoal vai dando sugestão de coisa que eles não sabem se vai funcionar ou não, e aí a gente vai resolvendo, isso aí tá sendo uma experiência muito diferente, muito legal pra mim, que eu fico falando durante o stream, o que eu tô pensando, será que se eu botar essa caixa aqui, vai dar tal efeito, não sei o quê, e aí quando não funcionar, não era isso, não sei o quê. Então a gente vai acompanhando o processo de raciocínio, e isso pra mim tá sendo uma experiência diferente, fazer isso em público, né, que eu tô curtindo bastante, então quem quiser acompanhar lá no youtube.com/podcastbr, eu tô jogando Inside. Mais alguma coisa, Rafa? Pra você? Pra gente fechar essa parte e ir pro assunto principal ou não? Então, eu terminei Inside, joguei Mass Effect 2 de novo. Terminou de novo. Já perdi a conta, cara, de quantas vezes eu terminei. Já tava contando, mas já perdi a conta. Eu vou começar o Mass Effect 3, tô me preparando pro Andromeda. Sem pressão aí, seco, mas... Só porque você tá no, na EA, não quer dizer que eu vou deixar você ver jogo, não. Ih, droga, foi só por isso que eu tô... Ô, Rafa, e aí semana passada você não pôde estar aqui com a gente, mas a gente recebeu o nosso convidado Renan Foca, e nós quatro elegemos, assim, personagens memoráveis. E aí ficou faltando, né, ficou aquele gostinho de querer saber que personagens o Rafa traria, por exemplo. Então, pra não se estender muito aqui, fala rapidinho de um personagem memorável que vem à sua cabeça na indústria de games pra gente. Tem um, Talisora Vosnima, ou Vos Normandy. That's pretty extreme, Shepard. Laugh it up, Tali. Ela, pra mim, é a Tali do Mass Effect. Ela é foda. Tipo, ela não é... Eu acho que o Garrus é o meu personagem do Mass Effect preferido, assim. Ou personagem preferido do jogo. Mas eu acho que memorável é outra coisa, sabe? Uh-huh. E a Tali, pra mim, ela é memorável, assim, em vários níveis, assim, sabe? Tem uma cena, cara, que eu presenciei de novo e ela me impactou tanto, assim, quanto da primeira vez, sabe? Uh-huh. Vai dar um pouco de spoiler do Mass Effect 2, mas o Mass Effect 2 é antigo, né? É aquela parte em que tu recruta a Tali, né? Daí o Jacob fala pra Tali, não esquece de se apresentar pra IA da nave. Daí ela só pega a câmera, essa, ela só olhando, assim, tipo, ela usa uma máscara, tu não consegue ver o rosto dela, mas só que ela olhando, tu sabe, tipo, o que tu sabe da história dela, da história da raça dela, né, com inteligência artificial e tal, só aquele olhar dela de volta e, tipo, fala tanto sobre o personagem, sabe, só uma jogada de câmera, um close nela, toda aquela tua experiência com ela e com a espécie dela, sabendo tudo que tu sabe sobre a raça dela e tal, dá um impacto muito foda, sabe? E, tipo, tudo que descobri sobre ela e sobre como é viver na flotila, como é tudo sobre... Cara, é muito foda, assim, cara. É uma coisa que só a BioWare consegue fazer, sabe? É o tipo de coisa que me empolga pro Andromeda, sabe? Que vai ter como se passa uma galáxia nova. Imagina o tipo de surpresas que eles vão me dar de novo, sabe? Sim, cara. E tudo que a BioWare sabe fazer de melhor, cast de personagens, backstory, e esses toques aí, né? Essas coisas... Isso é a especialidade da BioWare. Você se sente realmente que você conhece aquelas pessoas, aqueles personagens, de tanto cuidado que é colocado nesse tipo de interação. O que, que é você conversar com uma IA, né? Lidar com uma IA para um Quarian, né? E você vê aquilo refletido no jogo de uma forma até sutil, como você falou. Mas que pra gente que tá prestando atenção tem esse impacto. Isso aí é o ganha-pão dos jogos da BioWare. É uma das coisas que faz eles serem fantásticos. E é foda como eles fazem, tipo, botam em perspectiva várias coisas, sabe? De preconceito, sabe? Sim. De racismo, sabe? Com esse tipo de coisa que tu consegue projetar na nossa sociedade. De que os Quarians, eles foram expulsos pela própria criação deles. Então eles vivem em naves, sabe? O que significa viver todo mundo em naves espaciais? Politicamente, né? Culturalmente falando, eles têm que ser... Eles são todos vegetarianos porque não compensa ter animais nas naves. Porque tu tem que dar água pros animais, tem que dar comida pros animais, sabe? E isso é recurso que eles precisam. Então isso resulta em eles serem todos vegans. Cara, pô, isso faz muito sentido. O que a BioWare usou pra criar esses personagens, os detalhes de que tudo faz sentido, é animal, assim. É, não é só cria, dá um nome e pronto, sabe? Tem tanto detalhe que faz o mundo ser vivo, faz o jogo ser muito melhor em si, porque tudo faz mais sentido. E isso não é à toa que teve dois personagens de Mass Effect nessas nossas listas, que o Seco trouxe o Garrus, com muito crédito, e agora a Tali foi a escolhida do Rafa. Mandei ele escolher um e ele escolheu a Tali, então... Garrus seria o meu segundo, ele é o meu personagem do Mass Effect preferido, mas em termos de memorável, assim, acho que a Tali, ela me dá mais memórias. Muito bom, muito bom. Vamos então para o assunto principal aqui, rapidão, do episódio 162. Hoje vai ser uma mistura de várias perguntas feitas pelos nossos ouvintes patronos lá na comunidade do Google Plus. Tem várias aqui. Vou começar com ele, Igor de Castilho, artista de games, aí recém-saído da Gameloft e prestes a começar na Bethesda. Igor, nós temos uma pergunta aqui do nosso patrono Luiz Fernando Calzin. Ele pergunta o seguinte: trabalhar na indústria nacional como artista 3D, freelancer, morando no Brasil. É uma utopia? É uma realidade? Como fazer isso? Você conhece casos de pessoas que fazem isso? Responde, por favor, pro Luiz Fernando aí. Opa, não, com certeza é viável. Existem vários artistas no Brasil que fazem esse tipo de trabalho. Inclusive, alguns eu trabalhei, enquanto trabalhava em estúdios, eles ainda mantinham essa carreira, né, freelancer em paralelo. E muitos deles hoje vivem só disso, especialmente porque o câmbio é tão favorável, né, se você tá no Brasil e ganhar em dólar, assim, vale muito a pena. O que é comum de todos eles é definitivamente exposição online, assim, sabe? Todos eles têm uma participação em comunidades, eles têm fanpage do trabalho deles, acompanham fóruns, duas, três comunidades diferentes, expondo sempre o trabalho e tentando estudar, e é extremamente competitivo, porque todo projeto que você ganha, você tem que estar no melhor do seu trabalho, sabe? Porque você não tá dentro de um estúdio, você não tá preso a um contrato, você tem que conquistar de novo todo novo projeto, né? E às vezes o projeto é um modelo, né? Então, você pode fazer um modelo pra um jogo grande e nunca mais fazer, sabe? Se você se deixar levar. Então, você tá sempre tem que estar no melhor do seu jogo. Eu já vi casos, por exemplo, de fanart, assim, que eu acho que é uma coisa que chama muita atenção online, é você fazer um trabalho que, às vezes, é muito conhecido por fãs, assim, sabe? Então, tipo, você fazer uma Chun-Li, ou fazer um Ken, ou fazer um personagem de uma série animada bem famoso, num estilo próprio, é uma forma de trazer bastante atenção pro teu portfólio, assim. E, bem, esse tipo de coisa online, assim, acho que é bem importante, assim. Você diria que o mais importante aí é essa exposição, né? Você tá conectado com essas comunidades, que é a única forma das pessoas saberem que você existe, né? Com certeza. Tem um caso famoso de um colega meu, onde ele gostava muito do trabalho do John Madureira, né? Que é um ilustrador que fazia X-Men na década de 90. E ele fez um Capitão América no estilo do John Madureira e ficou muito famoso, assim, sabe? Esse modelo ele publicou online e tal, e ficou muito famoso, e ele recebeu um e-mail em português do John Madureira. Caramba. Convidando ele pra participar do Darksiders, sabe? Caralho! Foda. Como freelancer. Ou seja, muito massa, porque o John Madureira, os pais são portugueses, né? Então ele fala um pouquinho de português, sabe? Então foi uma experiência bem bacana, assim, porque... Surreal, imagina, cara. Foi surreal, assim, né? Do nada, você vai no meio do cara dizendo, ó, eu vi teu modelo e exatamente o tipo de conversão pro 3D do meu trabalho que eu gostaria de ver no meu jogo e eu gostaria que você viesse participar aqui, assim. Caralho, que foda. Muito massa. Aí, Luiz Fernando, você e todos os outros ouvintes que estão pensando nesse tipo de caminho, o Igor deu algumas dicas fantásticas aí. E é bom saber que existe essa abertura. Não quer dizer que todo mundo vai conseguir, mas esse é o caminho das pedras, é a exposição, é você ser generoso, né, em dar exemplos do seu trabalho, né, e tá sempre se provando, o Igor falou, muito competitivo. Na verdade, tudo isso que o Igor contou, eu também não sabia, cara. Tô bem surpreso até de saber que é assim que funciona. E tomara que sirva aí pra galera que tá com esse plano, com essa ideia na cabeça de ser freelancer 3D na indústria de games. Próxima perguntinha aqui, Rafa Kunen, chega mais, meu amigo. A pergunta vem do nosso patrono, Luiz Guilherme. Ele perguntou o seguinte: o quanto de outras disciplinas o profissional precisa saber para desempenhar o seu papel? Você já falou algumas vezes sobre isso aqui na sua carreira pessoalmente, mas até se você projetar em torno de você para os outros, os outros papéis dentro do desenvolvimento de game, o quanto um precisa saber do outro? Por exemplo, o quanto de arte ou de programação um game designer precisa saber, na sua opinião, na sua experiência? Então, boa pergunta. Bem pertinente. Acho que a gente tenta subestimar o quanto esse conhecimento é necessário. Conhecimento nunca é demais em qualquer disciplina, né? Inclusive, se o programador saber design também vai ajudar ele. O Igor a gente começou a fazer um projeto nosso, acho que acabou não continuando, mas eu aprendi um monte com o Igor, sabe? Em relação à arte, em relação à pipeline de arte, coisas que eu não fazia ideia, só conversando com ele. Mesmo a gente não tendo terminado o que a gente fez, eu me considero um designer muito melhor só por ter trocado essas ideias com ele. Isso é um exemplo pequeno, assim, de coisas que podem acontecer muito mais no meio, né, de trabalho em que você tá trabalhando com várias outras disciplinas. Quanto mais tu souber, mais tu vai entender, né, mais acho que tu vai ficar melhor na tua disciplina, mais as pessoas vão, pode ser uma coisa que não faz muito sentido, mas faz, de que as pessoas vão confiar mais em ti. Se elas perceberem que tu sabe do que elas estão falando. Se tu souber um pouquinho dos problemas que um programador e que um artista vai ter com relação ao jogo, né, acho que vai facilitar essa comunicação. Quanto precisa saber já é uma pergunta um pouco mais difícil, de que depende, cara. Depende do quanto tu tá disposto a saber, sabe? Conhecimento não é demais. Eu acho que saber só game design, por exemplo, é uma coisa que não existe. Tu vai ter que, atravessar um pouco outras linhas. Tu vai ter que entender um pouco de tudo pra ser um designer completo. Digamos que se existe, né, o conceito de saber só game design, eu acho que tu vai estar um pouco se isolando, né? Porque tem tanta oportunidade, tem tanto conhecimento de outras disciplinas que tu precisa saber, deveria saber, né, pra fazer o teu trabalho melhor e facilitar o trabalho de outras pessoas, né? Eu trabalhei com o lead artist do último projeto que eu trabalhei na Gameloft. Quando eu saí, uma coisa que ele falou pra mim foi: cara, muito obrigado, tu fez o meu trabalho ser muito mais fácil, sabe? E eu acho que isso foi, pô, foi o melhor elogio que eu pude ter, assim, na minha saída, sabe? Porque eu consegui fazer isso porque eu impus a entender o trabalho dele, entender o que ele precisava saber, como ele faz, qual é o pipeline dele, o formato da informação que precisa de mim pra facilitar o trabalho dele, né? Eu acho que quanto mais tu precisar saber, tu vai saber, sendo um designer numa empresa que trabalha com equipes, tu vai saber só trabalhando. Entendi. Mas tu tentar por fora, aprender mais, saber mais, quanto melhor souber, mais valioso tu vai ser pro mercado, sem dúvida nenhuma. Eu não respondi a pergunta de quanto precisa saber, porque é difícil botar uma quantidade nisso, né? Mas quanto mais, melhor, assim, né? Quanto mais tu souber, melhor tu vai ser. Minha carreira praticamente é isso. Eu vim da programação, me instruí em design pra poder estar hoje fazendo o que eu realmente amo fazer, que é game design, mas usando o background de programação. E eu lembro que na época que tava começando lá na Paralelo Computação, uma das coisas que a gente fazia como produto, né, pra licenciar pra fora, eram plugins da ferramenta de arte mais usada pra jogos 3D na época, que era o 3D Studio Max. E a gente teve, inclusive, uma parceria com os distribuidores do 3D Studio Max, onde alguns dos nossos plugins que usavam a nossa engine iam juntos de cópias do 3D Studio Max que estavam sendo vendidas. E isso só foi possível porque eu estudei um pouco do trabalho do artista dentro do 3D Studio Max pra descobrir que tipos de plugins poderiam facilitar determinadas partes desse trabalho e que seriam úteis pro cara. Então, a ideia de deixar o trabalho dele mais fácil era algo que a gente, como provedor de middleware, né, que era o engine, a gente tinha muito interesse em identificar, né, ah, olha, tem essa tarefa que é muito comum, mas que não tem um plugin que faça ela mais facilmente. Vamos nós escrever um plugin pra isso. E a gente teve muito sucesso fazendo isso. E isso tudo veio do quê? De programadores, no caso eu e meu sócio, o Fábio Policarpo, querendo aprender um pouco do processo do pipeline do artista, de forma a tentar melhorá-lo com ferramentas que a gente pudesse fazer. E o outro exemplo engraçado é de um amigão nosso, né, uma das pessoas que o Rafa e eu, pelo menos, mais respeitamos da indústria na nossa carreira, que é o Thiago Amorim, nosso querido, que tá lá na Finlândia, na Play Raven. O Thiago, quando eu trabalhava na Hoplon, antes até de eu ser funcionário da Hoplon, eu ainda tava na Paralela, mas fui pra lá como pra dar suporte ao uso do nosso engine. Eu era programador ainda, né, ninguém, todo mundo na Hoplon me conhecia só como programador. Aí estava lá sentado conversando com um designer que não lembro quem era agora, e eu falei o seguinte sobre uma tela do jogo. Acho que era o Nando que eu tava conversando com ele. Falei pra ele: pô, cara, mas você fez uma caixa de texto que é magra e alta, então pra muito texto corrido é uma janela péssima. Você tem que fazer uma janela que é baixinha e gordinha, senão fica ruim de ler. Aí vem uma voz de trás, que eu não sabia que estava nos observando, e fala assim pra mim: ô, sai daqui, programador, você tá entendendo muito do design pro meu gosto. E era o Thiago Amorim. Foi uma das primeiras interações que eu tive com ele. E aí foi engraçado. Depois a gente foi almoçar e ficamos só conversando sobre design. Vem daí, vem de você. Essa predisposição de aprender tudo um pouco dentro dos jogos é que faz você ser um cara mais completo, igual o Rafa falou. Acho importantíssimo, assim. Não tem nem como falar o quão importante é essa. Cara, eu faço arte técnica, né? Então eu sou artista que aprendeu, não é necessariamente a origem de toda essa técnica, mas eu aprendi a fazer código pra suportar a arte, assim, sabe? Então, sim, cara. Então, jogos é muito interdisciplinar mesmo, e você precisa estar disposto a se envolver, meu. Você tem que estar disposto a ignorar se você realmente não quer aprender, sabe? Ah. Acho que é até o contrário, assim, é tão natural o processo de você aprender as outras áreas que você tem que estar realmente decidido a não querer aprender, sabe? Pra poder não aprender alguma coisa sobre as outras áreas. Você teria que tentar muito pra não aprender, né? É, sabe? Você tem que estar muito no seu mundinho ali pra não se expor a essas outras disciplinas, assim. É, Fernando também é muito assim, né? Porque, ainda mais você sendo especialista em gameplay, sistemas de RPG, são áreas onde o design é muito forte, né? O game design é algo que você tem que estar no seu sangue pra você ser um melhor programador dessas áreas, né, Fernando? Sim, é. Então, eu acho isso aí. É engraçado que estão falando, assim, de, tipo, o quão saber mais de outras áreas ajuda, assim. Então, eu sempre fui um canivete, assim, toda empresa que eu trabalhei, assim, fazia tudo pouco, sabe? Eu sempre fui um canivete. Muito é, bom. É, isso aí. Aí, cara, o engraçado, assim, eu lembro que na Eidos, uma vez, assim, teve um crash num PS3 em retail mode, não tem debug nada. Aí eu dei umas olhadas, ela falou: ah, o problema é esse. Daí alguém fica me olhando, assim, sabe? Tipo, daí, assim, parece parece o Gandalf que chega e solta assim o negócio e vai embora. Daí assim, eu comecei a mostrar com o tempo assim, tipo, eu era capaz de debugar os negócios de assembly lá e dizer exatamente qual era o problema. Um dia eu não me esqueci, um programador chegou e falou assim: tá, mas então o UI programmer, como é que sabe essas coisas? E tipo, falei, cara, eu não sou UI programmer, cara, eu trabalho com UI porque precisa, assim, sabe? Aí quando fui pra BioWare, tive quase a mesma coisa. Agora no Mass Effect, depois de trabalhar no Dragon Age, meu chefe colocou pra ajudar com cover e AI e outras coisas, assim. Aí uma hora ele assim, cara, mas sei que tu sabia, só entendia de sistema de RPG. Daí eu comecei a rir, assim, falei, não, cara, você pode me botar onde você quiser, eu vou fazer, sabe? Daí agora ele me chama do Jack of All Trades, assim, sabe? Ele coloca em qualquer área, eu sou capaz de ajudar, assim. Mas é só porque eu li, estudei outras áreas, assim. E é engraçado que às vezes discutindo com os game designers, vem com umas coisas assim, eu entendo o que quer fazer, mas quer fazer parecido com tal jogo, assim, só que o nosso jogo não combina por causa disso, disso e disso, assim, sabe? Daí às vezes eles olham assim e fica uma cara tipo, hã? Eu ouvi isso de um programador mesmo? Eu já ganhei muito argumento, assim, sabe? Do tipo, eu entendo o que você quer, mas nosso jogo não vai funcionar por causa disso, sabe? E é massa, assim, que com o tempo os game designers começam a ter confiança, assim, tipo, vamos dar tal coisa pra tal cara fazer, porque a gente sabe que ele é capaz de, tipo, dar feedback, ajudar a gente quando precisa, assim, sabe? Meu time tem bastante disso também, sabe? O pessoal que se importa mais com design, assim, não é só top feature que faz, o pessoal geralmente comeback, assim, tipo, ah, mas isso que você tá querendo não vai funcionar por causa disso, disso, disso, assim, sabe? Não combina com o nosso jogo, ou você podia fazer diferente e tal e tal. E é massa, assim, ver que o designer começa a ter confiança, assim, te dá mais tarefa, que eles sabe que se aparecer qualquer problema, você vai, tipo, imediatamente dar várias soluções pra ele, assim. Entendi. Sabe? Confia no seu taco de game designer, mesmo você sendo programador. É bacana, bacana. É bem divertido, assim, porque em geral o pessoal acha que programador é tudo alienígena, estranho. Ué, não são, não? Por um lado, sim, né, mas... Olha quem está falando. Tem muita coisa que acontece até hoje que acontecia com a gente mesmo, nós quatro, assim, sabe? Do tipo, um dá input no negócio do outro, assim, sabe? É, dá um ciclo, assim, e tipo, a parte que eu acho mais legal disso é uma coisa que, por exemplo, a gente não teve no começo da nossa carreira, assim, na Hoplon, que é retrofeed, assim, sabe? Tipo, um cara de outra área dando feedback pra você, faz você pensar por que que isso tá ruim, sabe? Em vez de você responder assim, ah, você não é um programador, sabe? Você não sabe o que você tá falando, isso aqui é o meu departamento, não pode existir isso, cara. É, pois é, e aí tem esse ciclo, assim, de tipo, você tem que entender o input do cara, o que que um artista tá me falando isso, assim, sabe? E vai, assim, sabe? Eu lembro fazendo desefeito com o Igor, assim, ele dizia, cara, isso não tá legal, assim, sabe? Você tá usando o blend errado, você tinha que usar o blend X, assim, sabe? Tem que entender por que que ele quer esse blend e não aquele blend, assim, sabe? Acho que todo mundo cresce. Assim, sabe? Todo mundo cresce, Seco, sem dúvida nenhuma. Acho que não é à toa que nós quatro aqui a gente tem essa amizade que foi além do trabalho, mas que começou lá, porque a gente estava sempre muito na mesma sintonia nesse sentido, de que feedback não é uma coisa que o cara tá te dando porque ele acha que você fez merda e você tem que se defender de ter feito merda. Mas não, é uma parada que todos nós aqui temos interesse, entendemos um pouco, pelo menos, das áreas dos outros e de desenvolver games e pode ter tido oportunidade de fazer algo que o outro ainda não teve oportunidade, então tem um pouquinho mais de experiência. Essa troca vai levar todo mundo junto pra frente. Isso é uma maneira de funcionar um time que você... Quando você tem isso, você sabe que você tem algo especial ali que é mais do que só a soma das partes. E aqui fora, a maioria das pessoas, não são todos com quem a gente trabalha, entendem isso de alguma maneira, né? E é por isso que faz com que os projetos aqui tenham essa capacidade de trazer tanta coisa foda, é porque a gente tem times que são multidisciplinares e estão dispostos a levarem os outros pra cima, né? E quando tem uma peça ali que não tá encaixando, a gente tem que fazer algo a respeito, mas no geral... É isso que as empresas procuram fazer. Tem uma coisa muito legal que eu aprendi nos últimos anos, assim, que é meio difícil de quantificar, assim, mas, por exemplo, todo mundo quer ser sempre especialista em alguma coisa, assim, sabe? E é legal ser especialista em alguma coisa, mas tem muita gente que fecha a cara pras outras áreas, assim, que não quer perder tempo e tal, tal, tal. Isso que acontece, assim, tipo, você vira um especialista em X, imagina daí todo mundo é especialista, assim, sabe? Quem que faz a tradução, quem que pega aquilo e faz juntar e faz um jogo, sabe? Quem que vai fazer isso? Tem que amarra os nós, né? E de onde que vai sair a inovação também? De onde vai sair o... Sabe, se no próximo jogo eu quero fazer algo diferente de qualquer uma dessas especialidades, como é que eu vou fazer isso? Pois é, e aí ia ser engraçado, assim, muito legal ser especialista em alguma coisa, assim, sabe? Mas nunca fecha a minha cabeça pra outras áreas, assim, sempre que puder ser exposto, se expõe, assim. Em vez de programador é muito assim, que é assim, ah, eu quero ser um rendering programmer, e a única coisa que ele sabe fazer é rendering. Qualquer outra coisa fora de rendering, ele derrete, assim. Quanto mais coisas você se expõe, assim, sabe? Mais você cresce e mais você pode ajudar o time, assim, sabe? Rafa Kunen, você de novo na Berlinda, porque o nosso editor André Luiz Zabuzeta, ele, todo mundo sabe, entusiasta dos board games, dos jogos de tabuleiro, ele tem, rapaz, um podcast sobre isso, que é o Jogatina BG, Jogatina Board Games. Vou deixar o link aí do podcast do Zabuzeta sobre board games. Ele quer saber, Rafa, seguinte, como essa cultura de board games, né, é algo que é grande e tal, e tem uma interseção até interessante com os games digitais, vamos dizer, os videogames, ele quer saber se existe possibilidade das desenvolvedoras dos games darem suas licenças para as editoras de board games planejarem novos jogos, como ele diz aqui que a Blizzard fez com a editora Fantasy Flight, e aí surgiram os board games do StarCraft, do WoW. Como que você vê, Rafa? Eu sei que você também é interessado nisso e tudo, já testou a mão aí em design de board games. Como é que você vê o mercado do board games hoje e essa interseção com os videogames? Ela existe? É algo que você, como designer, acha que é uma tendência ou não? Com certeza, cara. Existe sim. Assim, o princípio de game design é criar uma experiência divertida, né? E isso vai além de mídia. A gente já conversou em outros podcasts de que todo tipo de jogo, ele é uma fonte, né? Uma fonte seja de mecânica ou de comportamento de sistemas. Board games, eles são todos jogos de uma mídia diferente, né? Tem a interseção não só no sentido de eu vou jogar board games pra melhorar a minha biblioteca, né? De informação, mas tem gente que, inclusive, trabalha nas duas indústrias, né? Eclipse, por exemplo, é um board game que é popular no meio, foi feito por um finlandês. Toku Torkakalho, ele trabalha na Supercell, ele é game designer na Supercell. Ele fez um dos board games de maior rating da história, é ele que fez, sabe? Tem várias, assim, similaridades, assim, principalmente em sistema de economia, gerenciamento de recursos, que board games precisam fazer de uma forma simples, porque não tem um computador por trás. Um board games, ele precisa ser simplificado de uma maneira que consiga calcular tudo com tokens do mapa, a informação tem que ser visível, de fácil acesso, né, pra não retardar o jogo, né, pro jogo ficar dinâmico. Tem várias coisas que fazem parte dos dois sistemas, né? O próprio Sandro Tormazetti, que já veio aqui, tá lançando o board game dele agora, né, com a experiência de fazer videogame, ele tá levando pro lado de board games, que eu tenho certeza que ele fazer muito sucesso, ó, eu espero muito que ele faça. Eu sei o quanto difícil é fazer board game, eu já tentei começar 5 ou 6 jogos diferentes e nunca terminei, porque eu sempre chego numa barreira que eu não consigo passar. É extremamente difícil fazer, mas eu tenho certeza que o Sandro vai ter sucesso com dele, assim como outros designers tiveram, né? Isso não é uma coisa totalmente diferente, né? É claro que tem jeitos diferentes de fazer, tem limitações do meio, mas, e como tu mesmo falou, assim, por exemplo, o board game do Gears of War é um jogo excelente que captura muito o espírito do videogame. Claro que as regras simplificadas, mas o esquema de cover, por exemplo, que é a parte core do jogo de videogame, é parte fundamental do board game também, sabe? Doom tá lançando um board game agora também, eu não sei qual é a data de lançamento. Tem bastante correlação, assim, né? Eu acho que quem quiser se aprofundar em qualquer um dos dois, assim, vai ter coisa lá pra enriquecer a própria biblioteca, né? E pra se divertir também, né? Seco, quando eu visitei a BioWare lá em Edmonton, eles têm a Board Game Night toda semana. Aí em Montreal, vocês também fazem isso ou não? Depende. Tem, acho, dois grupos de caras que eles jogam campanha de D&D desde o começo dos tempos, assim. Entendi. E aí, tipo, não tem como entrar no grupo deles. Mas teve uns weekends, assim, no inverno que a gente fazia Cthulhu weekends, assim, sabe? Olha. Call of Cthulhu. Aí, tipo, uma sessãozinha rápida de 4 horas e meia de Cthulhu. É, rápido. Aí, coisa boba. É, coisa boba. Mas, assim, tem, cara, tem pilhas e pilhas de caixa de jogo, assim, lá. Tem, até na cozinha tem alguma coisa mais pop, assim. Valeu. O pessoal jogar, sabe? Sempre tem ninguém jogando. Entendi. Mas eu acho que Montreal acaba que tem um nicho muito bizarrinho, assim. Talvez, não sei se tá popularizado no Brasil já, mas tem vários cafés de board game que o pessoal acaba, na verdade, se juntando, indo por esses cafés, assim, com amigos. Maneiro, da empresa, hein? Ou fora, assim, sabe? Aí é bem assim, você vai lá, você tem uma caralhada de jogo, tipo, que você puder imaginar, tem lá. Você aponta qual que você quer, o cara vem, te explica a regra, se você não conhece. Você paga algum, sabe, que é 10 pila, passar lá a noite toda, 5 pila, sei lá. E você consome o que você quiser, assim, sabe? Baratíssimo, hein? É bem legal, assim. Foi assim, a gente jogou Horas de Catan, a gente jogou uns outros jogos mais malucos que, no final, quase todo mundo que jogou alguma coisa lá acabou comprando um ou outro, assim, sabe? Eu comprei, entendi, pelo menos 3 e o Cthulhu. Daí acaba que a gente não tem tudo na empresa, mas, assim, fora, board board game é crescendo muito aqui em Montreal. Entendi. Rafa joga com frequência também, que eu sei, né? Jogo. Na Game Loft tinha um grupo que jogava bastante, quase toda semana. Eu tenho uma coleção grande de board game aqui também. Aqui em Toronto também tem esses cafés, tem lojas gigantes de board game que eles deixam o pessoal jogar em salas que eles têm, né? Dedicadas pra isso. Agora aqui em Vancouver vai ter que arrumar um grupinho, hein? Pra jogar board game. Eu acho que na EA já tem também a galera que joga e que você pode se enturmar. Última pergunta, então, pra gente fechar o podcast aqui, que já tá gigante, como diz um amigo meu. Vamos lá. Essa é pra mim. O Thiago Braga, nosso patrono de longa data, meu amigo pessoal também. Já encontrei o Thiago Braga aqui em Vancouver, estudante aqui em Vancouver. Ele pergunta o seguinte. Existem dezenas, talvez centenas, de estúdios indie no Canadá. Vocês já tiveram a oportunidade de conhecer os responsáveis por esses estúdios? Tem alguma história interessante pra contar? Achei super interessante a pergunta dele. Fernando, você é amigo pessoal do Phil Fish, né? Sai pra tomar cerveja com ele e tudo, né? Então, conta pra gente aí, como é que é a cena indie de Montreal, do que você conhece, já que você trabalhou tanto na Eidos agora quanto na BioWare, né? Ah, eu tenho contato, assim, de... Tinha uma menina, inclusive, que ela era game designer na empresa que fez o Age of Conan. Aí se encheu o saco, assim, fez fed up e decidiu tentar uma startup. E aí tem um estúdio indie, assim, ela contrata gente pra caralho, assim, cresce pra caramba. E ela ganha um monte de prêmio, ela sempre tá fazendo palestra, all over the place. E assim, cara, a cena aqui de indies em Montreal é bem interessante, porque acaba que o governo dá incentivos fiscais pra IT aqui em Montreal, e as empresas indie têm essa chance, assim, também de ter, sabe? E tem muita coisa de prêmio e etc, etc. Então o pessoal investe neles mesmo, assim, por um tempo, e acabam conseguindo, às vezes, economizar grana suficiente pra se bancar por um ano, se der tudo errado, ou dois anos. E aí mostra uma proposta pro governo, e o governo dá uma grana, e eles, tipo, tentam contratar pessoal, assim. Em geral, eles contratam pessoal que acabou de sair da faculdade, mas eles procuram mesmo, assim, sim, contratar gente, tipo, com experiência com Unity, sabe? Especialmente. Aí até eu conheço duas meninas. Uma, cara, muito legal, assim, ela acabou que... Nessa história, ela tava na faculdade, ela queria trabalhar com audio designer. Pra entrar em audio designer, só se você for, sei lá, ninja, né? É disputado. Pois é, que tipo, audio designer tem o quê? Um por estúdio, assim, sabe? Olha lá. E é que nem CEO, né? Aí acabou assim que ela conseguiu emprego, assim, e aprendeu pra caramba, assim, lançar dois ou três jogos já, sabe? Então, quer dizer que eles abrem portas pra um monte de gente, mas, tipo, acaba que tem gente que não sai das empresas indie pra ir pras empresas grandes, porque acaba que você não só fica amigo do pessoal, mas é um negócio que funciona bem aqui, sabe? E não é que nem One Shot in the Dark, assim, que você pega um monte de amigo, vai pra uma garagem e tenta, assim, sabe? Não, tem uma estrutura, tem um lugar. Tem estrutura. Aí, assim, tem toda a hierarquia, assim, tem um cara que gerencia isso, tem RH, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Mas aí tem um pessoal menor, assim, tipo, até o Phil Fish, eu não sou amigo pessoal dele, gente, já falo. Mas já falei com ele em Fiagem Halloween, dessa menina, inclusive. Entendi. Mas, assim, eles foram o extremo do que o indie representa mesmo, assim, de ter dois caras trancados num quarto o dia inteiro, indo ao limite, assim, e mesmo ganhando prêmio, incentivo, fiscal, indo ao extremo, assim, porque, cara, é ele é marketing, ele é o head do estúdio, ele é tudo, assim, sabe? É, faz tudo, cara. E aí, cara, assim, a pressão é gigante e tem muita gente que wear out, assim, sabe? E por Montreal ter muito, muito, muito estúdio de videogame, acontece que o pessoal enche o saco, assim. Eu já trabalhei com um monte de gente que juntou com 3, 4 amigos do Ubisoft e montou um estúdio indie, assim, sabe? E já faz 6, 7 anos e os caras estão ainda produzindo, assim. Sempre tem um jogo indie deles saindo. A Toronto, eu sei que é a mesma coisa, assim, sabe? Um monte de gente de Toronto vem pra cá, daqui vai pra Toronto, esse negócio. Entendi. Aqui tem dois exemplos pra contar. Um deles é muito conhecido, a Clay. É uma das empresas indie mais renomadas e premiadas do mundo, é aqui em Vancouver. Nosso patrono Hugo Moraleda trabalha lá. Também já encontrei com o Hugo, trocamos ideia aí. E a Clay é, cara, um exemplo, né, de você junta os incentivos, igual o Seco falou. Muito importante esse ponto, hein? O país dar incentivo pra você abrir negócios novos em jogos. Isso daí é fundamental. Muitas dessas empresas indies, elas se mantêm usando muito desses benefícios, que é o segundo exemplo que eu ia contar, tem muito a ver com isso também. Um amigo meu, não vou falar o nome dele, porque a história, ela nem sempre ela é de sucesso, ela é positiva, mas colega da EA, foi programador com a gente aqui, mas sempre teve esse algo a mais de querer fazer um negócio próprio, e aí chegou uma hora que ele tava de saco cheio de futebol e FIFA, e resolveu, cara, eu vou com a cara e a coragem abrir o meu estúdio indie. E uma das coisas que permitiu que ele fizesse isso foi, como eu falei, incentivos do governo. Ele achou um lugar pra incubar a empresa onde ele não ia precisar pagar aluguel e não ia precisar pagar internet. Ele ia ter auxílio com a parte legal de abrir a empresa, tudo isso de graça. Era uma conexão que ele tinha com a faculdade que ele fez e tal. Ele era um ex-aluno dessa faculdade e a faculdade tinha um programa pra ex-alunos que queriam começar o próprio negócio, e ele foi fazer isso. Então, durante 4 anos, ele teve essa pequena empresa indie. No começo era só ele. E aí ele tinha um irmão dele mais novo que também programava. Ele trouxe o irmão pra, tipo, fazer um estágio, né? Mas o irmão também, a carreira dele foi pra outra direção e tal. Ele conta, cara, como ele é amigo pessoal meu, eu acompanhei muito esse trajeto dele na empresa indie. Ele tinha uma ideia de um jogo, vamos dizer, pega um jogo de esportes popular e faz uma versão super arcade desse jogo, né? Essa era a ideia do projeto que ele queria fazer, e algo que ele viu que dentro da EA, muito dificilmente ele ia conseguir vender essa ideia e ter carta branca pra fazer. Então ele falou, foda-se, vou fazer fora da EA. Cara, primeira dificuldade, talento. Onde vai achar pessoas que tenham uma certa experiência pra poder agregar ao projeto, mas que estejam dispostos a trabalhar num esquema de empresa indie sem uma longevidade, né? Sem um, sabe, um plano de cargos e salário. Ele falou que salário em si, se pegar o dólar, assim, ele com o investimento que ele conseguiu, que essa é outra história, conseguiu um investimento de empresas privadas no projeto dele, ele falou que até conseguia pagar um salário bem competitivo. Mas o problema é que ele precisava de alguém que estivesse também disposto a vestir a camisa do desenvolvimento indie. E aqui é muito tentador você ir para uma EA que tem seguro-saúde, academia, campo de futebol, várias facilidades, plano de carreira, onde você sabe que tem condições de subir, trabalha em jogos gigantescos e tal, então tem uma certa estabilidade, vamos dizer assim. É muito tentador você fazer isso aqui. Você tem a EA, você tem a Microsoft fazendo Gears of War 4, você tem a Capcom Vancouver fazendo Dead Rising 4, várias outras empresas aí. Uma empresa própria do tamanho da Clay, por exemplo, já é uma proposta muito mais estável do que você ir, sabe, pra um escritóriozinho com esse cara e mais outros 3 ou 4 fazer um jogo indie. Então ele esbarrou muito na dificuldade de arrumar talento. As pessoas que ele conseguia atrair geralmente eram o quê? Recém-formados que não conseguiram vaga nessas outras empresas. O projeto sofreu muito com essa falta de experiência. Eles tinham um plano, pra você ter uma ideia, de lançar na geração passada. E ele teve que refazer tudo porque não deu tempo de terminar o jogo e já saiu a nova geração. A empresa chegou a ter 12 pessoas no auge, e no final, agora, nos últimos 5, 6 meses de projeto, que vai sair o jogo dele, é um jogo arcade de hockey, que vai sair agora daqui um mês ou dois, ele ficou sozinho, ele acabou o dinheiro, e nos últimos 5 ou 6 meses ele teve que mandar todo mundo embora, olha a merda, e ficar sozinho, não é nem exagero, pra terminar o jogo, só ficar lá consertando as últimas coisinhas pra passar no TRC, né, no processo de certificação da Sony e da Microsoft pra poder finalmente lançar o jogo dele. E, cara, ele teve lá na EA 2 semanas atrás, até por coincidência chegou essa pergunta do Thiago Braga bem no dia em que eu tinha conversado com ele, e ele, cara, ah, vamos almoçar, Gelia, e tal, eu quero te contar as últimas da minha empresa. E aí ele me contou, cara, só essas histórias assim de como é difícil, como, sabe, o cara com uma ideia legal, talvez, né, e com uma experiência legal de ter trabalhado na EA, como ele foi desiludido. O cara, é até engraçado, assim, ele tá com cabelos brancos nas têmporas, que ele não tinha na época que ele trabalhou comigo, e ele tem 31 anos, eu acho, assim, entendeu? O cara é novo ainda, mas envelheceu dessa aventura de ser indie aqui bastante. E ele falou, cara, ó, vou lançar o jogo, pegar entendeu, a receita que for que entrar pra devolver os meus investidores, pagar as dívidas e tal, e vou pra outra, cara. Tem lugar na EA pra mim? Quero voltar, sabe? Porque ele falou, não vale a pena pra mim mais passar por todo esse estresse com o retorno tão incerto que é. Então nem tudo são flores, cara. Você tem um exemplo como a Clay, também tem um exemplo como desse cara, que fez aquilo que muitos comentam, muitos falam que querem fazer. Alguns têm a coragem de fazer como ele teve, e pra ele foi um caminho sinistro, assim, e não quer nunca mais trilhar esse caminho de novo. A gente tem outro membro aí do PodQuest que teve experiências, né, semelhantes na indústria indie também, que já contou algumas vezes aqui, mas como a pergunta do Thiago era especificamente sobre o Canadá, essa era a história que eu tinha pra contar. E esse meu amigo agora vai voltar a ser um empregado de uma grande, porque ele não quer mais passar por tudo que você tem que passar quando você é um empreendedor indie. É, eu acho que uma das coisas que pra manter em mente, pelo menos, pra toda vez que você pensar em ser indie, é você play safe, sabe? É você garantir que você tá tomando o menor risco possível em todas as suas decisões que você puder tomar, sabe? Se você tá assumindo que você vai conseguir pagar os seus investidores, se você não tá sendo muito otimista na forma como você vai pagar, ou quanto tempo você precisa pra retorno, ou quanto dinheiro você tem pra poder investir de verdade, ou quanto tempo do teu tempo você consegue realmente investir, quanto que da tua vida pessoal você vai ter que talvez pôr em separado pra poder investir num projeto como esse. Eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi sendo indie, e que se um dia eu tiver que voltar pra isso, é uma coisa que eu consideraria muito, assim. Se, qual o tamanho do leap of faith que eu tô tentando lidar, sabe? Que já é um grande pulo, assim, então eu tentaria minimizar pra caramba, assim, sabe? Então é isso, gente. A gente respondeu um monte de perguntas interessantes sobre desenvolvimento de games e outros assuntos correlatos que os nossos ouvintes e patronos mandaram pra gente. Lembrando que você que quer participar da nossa comunidade no Google Plus, é só entrar lá no patreon.com/podrequest e contribuir com no mínimo $3 pra fazer parte dessa comunidade fantástica. Mas a gente fecha aqui o episódio 162, um episódio bem técnico, bem sobre desenvolvimento de games, mas não sem antes fazer o nosso podquiz musical. Vamos lá! Pod Quiz. Pode Quiz Musical, então. Chegando aqui, semana passada, o nosso convidado Renan Foca trouxe essa musiquinha aqui, ó. Sopinha no Mel. Muita gente acertou. Mais de 30 pessoas falaram e só vamos ler os nomes dos 10 primeiros aqui. Mas toca aí, por favor, Zabuzeta, pra quem não lembra mais. Qual foi a musiquinha que o Renan Foca trouxe semana passada pra nós? Vai. Isso aí, pra vocês que ainda não sabem, os poucos de vocês que não souberam, é Wild Arms, um JRPG sobre Velho Oeste do PlayStation 1, que pra muita gente foi o primeiro JRPG da vida, cara. Quantas pessoas aí que mandaram resposta pra gente falaram, pô, isso aí foi o meu primeiro JRPG. O próprio Renan Foca falou que foi o jogo que abriu os olhos dele pra esse gênero de JRPG. Então, Wild Arms foi o pod quiz. Quem acertou em primeiro lugar, o mais rápido, foi o Thiago Lopes. E além dele, o Power Otaku, o Fernando Santos, o Carlos Eduardo Soares, o Ernesto Valtero, o Carlos Baroni, o Nicolas Dias, o Victor Alves, o Bruno Oliveira e o Della Agustin. Esses foram os 10 primeiros, mas teve muito mais gente que acertou. O Wild Arms ficou muito fácil. Eu tenho uma pergunta, né, de que diabo é sopinha no mel? Pois é, é quando alguma coisa é muito fácil, é tipo... Deixa o peito no mel? É, não, sopinha no mel no Rio de Janeiro. Tipo, quer mole, senta no pudim, sabe? Essa, tipo, quando a parada é muito fácil, é sopinha no mel. Isso aí. Ah, oh, uau. Wow. Interesting taste. Tem que traduzir o carioquês aqui. Eu também acho, deve ser péssimo, sopa com mel, mas tudo bem. E não é nem mel na sopa, né? É sopa no mel. É, não, sopa tipo... com mel. É igual tipo... eu, quando eu como cachorro-quente, eu como ketchup com um pouquinho de cachorro-quente. Igor, você bota ketchup na pizza? Não, você tá louco? Você é de São Paulo, porra. Tá louco? Tá louco, mano? Se foder, porra. Ele mete maionese. Não, cara, você tá louco. Mas em compensação, você come pizza de cheeseburger, pizza de frango frito? Não, cara, não. O único pecado que eu cometo com pizza é pizza de sushi que tem aqui em Montreal e é pizza foda. Pizza de sushi, meu irmão? É foda, é foda. Não tem nada a ver com pizza, mas bem, não vou tentar explicar demais, não. É pizza de sushi. Você sai de casa com vontade de comer pizza e sushi. Pra onde você vai? Pra esse lugar aí. Então tá bom, pode quiz musical dessa semana, porque tem tudo a ver com o que a gente tava falando, né? Tem mais uma musiquinha nova, claro, pra deixar um pouco mais difícil essa aí. Vem lá do fundo do baú e vamos tocar pra galera ouvir. Fernando Seco não conta, porque ele sabe todas as velharias do videogame, ele vai saber essa com certeza, mas toca aí, Zabuzeta, pra gente ouvir. Quem acha que sabe uma dessas pérolas dos videogames antigos, manda pra gente um tweet @podquestbr ou no podquest.com.br episódio 162 ou ainda no youtube.com/podquestbr no episódio 162. E isso. Chegamos ao final, hein? Mais um daqueles dias de jornada dupla da galera do podcast. A gente faz hangout e depois gravação. Obrigado, Rafa, Igor, Fernando. Muito boa sorte pro Rafa e pro Igor na nova jornada deles. Vão com certeza contar muito mais pra gente de tudo isso aí nas próximas semanas e próximos podcasts. Igor, que horas que você se apresenta, né? Igor chegando no clube novo de futebol, vai fazer exame médico. Que horas você se apresenta lá na Bethesda amanhã? Opa, amanhã é 9:30 da manhã. Ah, nem é tão cedo assim, né? Não. Acho que é o primeiro dia, né? E vai ter algum tipo de... vai ter orientação ou você já vai chegar chegando? Ah, cara, normalmente o pessoal, o que eu sei, é já me coloca no computador, eu já vou instalando as coisas, já vou preparando setup. Entendi. Para algumas coisas de burocracia que deve ter que fazer e tal. Entendi. Normal. Já adiantei lá que eu quero minha camiseta no primeiro dia. Maneiro, cara. Muito bom. E você, Rafa, ainda faltam algumas semaninhas. O que, que você vai fazer até o dia 15? Tem alguma coisa marcada aí? Como é que vai ser? Tô indo pra Nova York semana que vem. Passar 3 dias lá. Férias com a patroa. Assistir Bayern de Munique e Real Madrid. Ó. Oh? E daí resolver as coisas da mudança aqui, né? Ver como é que vai ficar tudo. Resolver esses últimos detalhes da mudança. E daí começar dia 15. Maneiro, cara. Fernando, eu e você estamos essa vidinha mais ou menos. Mesma coisa sempre, pois né? Pois é, nada exciting, nada exciting. Nada demais, seco lá, jogando seu Mass Effect Andromeda, filho da puta, na frente de todos nós. Ô, velho, para de me xingar, meu. Passa sexta-feira jogando 12 horas de Mass Effect Andromeda. Puta merda, que vidinha, mais ou menos. Ah, sai daí, hominho do FIFA. Hominho do FIFA, então. Obrigado, Fernando, obrigado, Igor, obrigado. Rafa, Giliar Lopes se despede de vocês aqui até semana que vem com mais um podcast. Um abraço pra todo mundo. Tchau. Beijo. Olimpíadas no Rio, o Juliard deve estar orgulhosão, hein? Cara, olha, pessoas perguntam aqui, eu falo, não, eu sou de Niterói. É outra cidade completamente. É verdade que o corredor teve todos os materiais roubados e tal, é, cara. Não, tô surpreso, cara. É. A emissora inclusive, russa teve todo o equipamento roubado. Inclusive foi um primo meu que roubou. Conheço todo mundo no Rio. É igual quando a gente fala que tá trabalhando no Canadá, aí vem um tia-avó e vira, então, sabe o André? O André tá lá no Canadá, você conhece ele? Ah, minha senhora, o Canadá não é, tipo... Porquilinhas. Piracicaba, não.